A oposição não está só. Os governistas também criticam a condução da economia. Acusam o ministro Guido Mantega de errar na mão. Citam a perda de receitas com a desoneração seletiva. A intervenção excessiva na economia. Preços da Petrobras, tarifas públicas e concessões. E o arbítrio da indenização de ativos do setor elétrico. Na incerteza, investidores pisam o pé no freio. Mas por que Guido Mantega, um ministro com resultados tão pífios de uma economia com desempenho tão frustrantes nos últimos anos, continua firme no seu posto? Ora, há uma explicação simples para isso. Na verdade, a verdadeira ministra da Economia é a presidente Dilma Rousseff. Ela dá as cartas, ela decide os caminhos, ela orienta todo o processo na área da equipe econômica. Pois bem, ela não pode se demitir, por isso não demite o Mantega, que na verdade é apenas um preposto da presidente. Os resultados da economia são absurdamente pífios. Veja-se o crescimento do PIB, que não deve passar em 2013 dos 2%, o que é muito abaixo daquilo que o país precisa para atender ao menos as exigências do seu crescimento vegetativo. 2% nós não coincide com absolutamente nada do que disse o próprio governo no início do ano passado, quando arvorava que cresceríamos 4,5% neste ano de 2013, que virou mais um de frustrações. Ao mesmo tempo, Dilma Rousseff voltou a crescer nas pesquisas. Mas onde? Exatamente onde há grande distribuição de bolsas, de Bolsa Família. Isto explica um pouco o sucesso e a continuidade, além do que peso da máquina ainda é importante no Brasil, com um Estado patrimonialista, com clientelismo político enorme. Mas isso lhe dá uma certa segurança, tanto é que se a eleição fosse hoje, provavelmente ganharia no primeiro turno, exceção para um ensaio em que a Marina Silva aparece como candidata. Vamos ver o que acontece. Mas o que decide mesmo é a economia. E a economia, nesse momento, vai mal, muito mal. Bom dia a todos.